sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Porque sou favela e sei que a minha missão é resgatar os manos que tem o rap no coração. Mó satisfação, dá licença então, sei que tenho dom. Meu Google, Google Black, preste atenção. Se quiser cobrar, mano, é só chegar, haha. Mas peraí, antes vou sumariar. Porque certo pelo certo, eu aprendi a andar. Que irmão tá do seu lado, quem é você pra me julgar? Pela força do comando, eu fui disciplinado. Na malandragem, faculdade, sou bacharelado. Sem guelas, ruas, becos e vielas. Pra ser da favela, tem que ter um doutorado. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Minha mente ativei, minha rima aprimorei. Nota, métrica, batida, tudo isso eu cadenciei. Trago comigo lágrimas, sorrisos, histórias, abraços. Sou poeta, poesia, malandro, é o que faço. Escrevo sobre pessoas, amores e desamores, amigo, inimigo, desafeto, paixões e dores. Eu sou um livro aberto que tem conteúdo, não um deserto. O que eu não sei, parceiro, estudo. É papo reto, ser malandro é ser esperto. Agora eu te pergunto, quem é você pra me julgar? Chega de treta, vem representar. Chega pra somar, mas só não pode desacreditar. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Na favela, andando na favela, o meu rap eu aprimorei. Na favela, eu aprendi o que sei. Pois por ela, mano, caminhei. Dos irmãos, eu não desapontei. Andando na favela, o meu rap eu aprimorei.